Papo de Boteco. Seria esse o melhor ano da história do cinema? Não sei. É isso que a gente vai se propor a discutir na edição 16 do Papo de Boteco. Eu sou Túlio Dias e tenho aqui ao meu lado, ou quase isso, senhor Marcelo Palermo. Salve, galera do Cinema de Boteco. Mais um videocast aqui. Prazer de estar com vocês. E aí, Túlio? E aí, Lucas? Tocando terror? Sim, vamos tocar o terror. 99, cara, esse tema para mim é muito especial. Eu fiz questão de participar desse. Tem muita coisa para falar. Isso é bom demais, cara. Além do nosso querido Marcelo retornando aqui para o nosso programa Papo de Boteco, nós temos ele, que está aqui diariamente, praticamente. Ele que veio lá de Itatiaia. Foi eu mesmo. Lucas Six Siqueira. Boa noite aí, Túlio, boa noite, Marcelo, boa noite, amigos do Cinema de Boteco, é sempre um prazer estar aí com vocês, né, sempre bom discutir sobre cinema, e o tema de hoje é duplamente especial aí, um dos filmes que a gente vai falar aqui, eu tatuei ele no meu corpo, e foi a primeira coisa que eu escrevi sobre cinema na minha vida, assim, então é mesmo, falaremos mais pra frente, depois do break. Ó, aqui a gente ainda deve receber durante esse programa a Dani Pacheco. A Dani tá a caminho aqui para chegar pro podcast. A Dani tá curtindo uma música boa aqui em BH. Não, é legal que você vê a seriedade das pessoas, né? Assim, a pessoa sabe que tem live e vai pro show, mandando mensagem. Pode ser 10h30, pode ser 11, pode ser meia-noite. Né? Não, do nada, né? Assim, não, de repente. Ah, não, então eu tô num show. Eu acho que é um problema de boteco, né, gente? O pessoal do RH devia falar com essa moça aí, velho. Porque assim. Obrigado. Sacanagem. E além da Dani, talvez a gente receba aqui ao longo do programa o senhor Léo Lopes, que já participou conosco aqui em outras edições, e estamos aguardando para ver. Mas de cara, quero saber aqui. É para vocês, 1999. É o melhor ano do cinema, sim ou não? Começando pelo senhor Lucas. Difícil falar assim, o melhor ano, né? Eu acho que sim, porque eu fiz uma lista aqui com outros anos muito bons de cinema, mas eu não consegui fazer um top 10 em quase nenhum deles. Em 1999 rola um top 10, sim, fácil, né? Tranquilamente. Então, eu acredito que sim, que pode ser. Pode ser. Difícil afirmar, mas pode ser. O que você acha, Marcelo? Cara, eu vou arriscar dizer que sim. E quando eu digo arriscar, é arriscar mesmo, né? Porque definir isso é impossível, né? É muito pessoal e teria que ter um estudo muito gigantesco ali para você pegar e assistir todos os filmes de todos os anos. Mas eu arrisco dizer que sim, porque assim como o Lucas falou... dá para fazer uma lista de top 10, eu arrisco aqui até fazer um top 15, eu acho, porque eu peguei uma lista grande aqui e tem muito filme bom, muito mesmo, a gente vai conversar sobre esses filmes aqui, e eu acho que foi um ano também, e aí levando um pouco mais pro pessoal, foi especial para mim, eu acho que foi quando eu comecei a me tornar cinéfilo e ver, acho que, o cinema com outros olhos através desses filmes, então eu arrisco dizer que sim. Cara, pois é, o Marcelo falou algo que eu acho muito importante, e muitas vezes, quando a gente vê sites, aqui no Cinema de Boteco mesmo, quando a gente vai fazer uma lista, tem sempre a pessoa que levanta a mão e fala, mas gente, a gente vai falar que é os melhores filmes do ano, porque falar que é o melhor deveria significar pra gente a responsabilidade de ter visto tudo. E cara, sinceramente, é impossível a gente ver toda a produção de um ano. E quando a gente fala que seria o 99 o melhor ano do cinema, óbvio, a gente está jogando muito com quem a gente era nessa época, os filmes que a gente viu, e na hora que a gente olha para trás. O fato é que 1999 se diferencia como um ano que, porra, a gente tem ali Matrix, porra, revolucionou muita coisa. A gente tem o Clube da Luta, que se tornou um filme queridinho, super cult. A gente tem um lugar chamado Notting Hill, uma comédia romântica com a Julia Roberts, o Hugh Grant. É, Beleza Americana. Bom, cara, é tanto filme que a gente tem, o Toy Story, né, o 2, é tanto filme que a gente olha para trás e fala, não, cara, 1999 definitivamente é um ano especial, é um ano que tá ali pra gente, a gente precisa prestar atenção nele. O Lucas comentou que fez uma listinha com outros anos que poderiam bater de frente com esse ano maravilhoso, será que vai dar rock? Eu tenho uma lista aqui com 15 anos especiais de cinema. Tem uns que eu não concordo muito, não, assim, saca? Que nem... a lista aqui tem em 2003 como um ano especial, né? Você tem O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Você tem aquele Lost in Translation, da Sofia Coppola. Você tem A Procurando Nemo, Matrix Reloaded. Aquele Elfo, né, do Favreau. Tem Kill Bill 1. Uhum. Então é um ano, assim, tem umas coisas interessantes, mas eu não acho que é o mais interessante. Dessa lista aqui, o que eu queria destacar é 1980, que olha só, tem o episódio 5 de Star Wars, boa. Tem o Raging Bull, do Scorsese, como é que é? Touro Indomável? Indomável. Né? Tem o Elephant Man, do David Lynch, tem Iluminado, Mad Max, aquele Airplane. Como é que era? Passava na sessão da tarde direto? O piloto sumiu. Apertem os cintos que o piloto sumiu. Blues Brothers. Então é um ano que tem umas coisas interessantes, assim, sabe? E tem Sexta-feira 13, que eu gosto também. Então, já... Sexta-feira 13 é épico. Vocês acham que bate 99 ou não? Cara, não. Eu acho que não. Eu acho que não, hein? Difícil, né? Ó, temos um Scorsese, um David Lynch, que mais aqui, mano? É igual que a gente, enquanto o Lucas está lendo, tô vendo aqui o comentário, né? A galera tá chegando. Cibele também tá em Itatiaia, tá, Lucas? Ô, pessoal de Itatiaia, eu já virei persona não grata lá em Itatiaia, sacou? Esse pessoal aí, tô me caçando nas redes sociais agora. Sensacional. Ó, o Thiago César Viana, Thiago, seja bem-vindo. Maurício, bem-vindo. O Thiago chegou já de voadora de dois pés na gente e falou que claro que não. E falou que, peraí, cadê aqui? Ele falou que bate fácil, 1999. Qual ano? O que o Lucas acabou de falar. 80? Eu acho que o que consegue concorrer melhor é 94. Que, ó, começa com Forrest Gump, Quatro Enterros e um Funeral, Pulp Fiction, Um Sonho de Liberdade, Rei Leão, Entrevista com o Vampiro, Clerks, lá, os balconistas, né? Uhum. O Máscara, Natural Born Killers, Ace Ventura, pra quem gosta aí. Esse tem bastante. Não, mas 94 eu já achei mais interessante. Mas também não bate, né? Ó, agora eu vou citar os diretores que fizeram bons filmes em 99, tá? Olha só, na minha lista que eu tenho aqui. Stanley Kubrick, Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, David Fincher, M. Night Shyamalan, Sofia Coppola, Wim Wenders, Spike Jones, Doug Liman, Tim Burton, os irmãos Wachowski, David O. Russell, Joel Schumacher, Luc Besson, Oliver Stone, George Lucas, Ron Howard. Peraí, um parênteses. Você incluiu George Lucas com Ameaça Fantasma, Marcelo? Ah, você tá falando de diretor. Tem que contar, ué. Tem que contar. Eu tô citando, assim, há controvérsias, mas assim, olha o quanto de diretores bons produziram filmes em 99. E deixa de ser grato. Ninguém vê Star Wars Episódio 1, gostou pra caramba, comprou brinquedo, não tem história, não. Eu tô ligado. Tem mais gente aí, Marcelo? Tem David Lynch, Jane Campion, Spike Lee. Vixe, olha, então acho que é difícil bater 99, hein? Não, e outra, você não falou Scorsese, cara. A gente tava conversando em off. O Scorsese, em 1999, dirigiu Nicolas Cage no Vivendo no Limite, num daqueles que eu considero como um dos melhores trabalhos do Nicolas Cage. Mas 94 tem os últimos bons filmes de alguns diretores, né? Tem Pulp Fiction, que foi o último bom filme do Tarantino, né? Não? Não concordo, gente, ó. Tá falando por ele, tá? Tem Clerks, Os Balconistas, que é o último bom filme lá do... Esqueci o nome do diretor. Kevin Como? Kevin Smith, não é? Kevin Smith, Kevin Smith, o último bom filme dele. 94 é um filme de saideiras, assim, de despedida, assim. Falou tchau, amigos, a arte já era pra mim. Mas você sabe o que eu gosto em 99 também? Que além de um ano de bons diretores, é um ano de boas atuações. Boas não, excelentes. Porque se você for pegar cada ator ou atriz que faz sucesso hoje, que é grande, né, que é considerado um grande ator ou atriz, pega, vai lá no IMDB, vê o que filme ele fez em 99 e com certeza ele vai ter feito um grande filme. Tom Cruise, Brad Pitt, Julia Roberts, Charlize Theron, Nicole Kidman, cara, qualquer um, Denzel, Angelina Jolie, todos eles fizeram bons filmes e grandes performances em 99. Pois é, isso é incrível. Né? O Thiago mandou uma pergunta aqui. Ô, Lucas, você acha que o boom, né, de 99 tem também uma relação econômica mundial? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que a perspectiva do bug do milênio, que seria em 2000, faz as produções... Não, faço ideia, você não faço ideia, velho. Uma pergunta maluca. Esse pessoal de Itatiaia aí, velho, esse cara entra pra causar aqui. O Thiago acho que não é de Itatiaia, não. É, cara, você falou essa questão do bug aí do milênio. Em 1999, para quem não se recorda, existia ali uma lenda urbana que os computadores não iriam mais conseguir funcionar informando a data correta para as pessoas, porque eles, na hora que desse ali 2000, eles iam pirar. Né? Foi uma época muito doida, né? Eu lembro disso. E, ô Marcelo, a gente conversa muito, né, aquela questão de década, melhores da década e tal. Eu estava estudando e pesquisando, cara. Eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, tá. Eu acho que essa parada da confusão com a década começou a partir daí, e eu descobri que tem gente que conta a década, é correto contar assim, e contam por esses intervalos de 10 anos. Então, por isso que eles incluem ali o ano de, por exemplo, 2000, ao invés de ser a década de 90, eles colocam como década de 2000, que eles contam aí o período de 10 anos. Então é por isso que dá essa loucura na cabeça das pessoas, de considerar... Houve o ano zero, né? Exatamente, mas a galera considera isso. É, isso que o Túlio tá falando, na verdade, já é uma discussão nossa no grupo do WhatsApp, né, do Cinema de Boteco, porque eventualmente a gente faz as listas, né, e teoricamente chegou uma época onde blogs fazem listas de melhores da década, e aí a gente entra nessa questão, né, se seria ou não. Mas aí eu vou entrar num... Vou compartilhar uma coisa com vocês que tem a ver com isso que a gente está falando, que é o ano de 99. Foi um ano muito especial para o cinema. Foi um ano que eu acho que eu me tornei cinéfilo, que eu comecei a ver todos esses filmes. E foi um ano que eu comecei a comprar a antiga revista 7, que hoje não existe mais. Ah, mas era uma revista maravilhosa, destinada ao cinema. Tinha o Roberto Sadowski, Rodrigo Salem, que estão aí até hoje, que foram grandes influências. E eu comecei a entender um pouco melhor lendo a revista 7, que era mensal. E no final do ano de 99, eles fizeram um especial com melhores da década. E foi muito legal porque eles pegaram vários críticos, jornalistas de outras áreas, não só da revista 7, mas eu lembro que até a Marina Persson contribuiu, críticos de outros jornais. E aí eles fizeram esse grande compilado para, né, essa votação de quais seriam os melhores da década de cada um. E foi muito legal. E eu me inspirei nisso, assim, né? E aí foi ali também que eu percebi de como 99 tinha sido um ano especial. Só um parênteses aqui. O Thiago falou, rola signo aqui? Achei que era um canal sério. Lucas, fala com o Thiago o que você pensa sobre signos. Ah, eu acho que, assim, o obscurantismo tá aí, né? Uma vertente dessa geração, né? Eu acho muito louco, assim, fazer parte de um grupo de cinema onde se discute signo de personagem, assim, que, tipo, falar pros outros, pô, essa pessoa não existe, essa coisa é um personagem, foi escrita. Mas eu tô percebendo que as perguntas mais difíceis estão sendo feitas para você, viu? Pois exatamente. Eu falei mal da cidade de Itatiaia, sem querer, porque eu amo Itatiaia. Oi, Itatiaia, você mora no meu coração, tá? E as pessoas de lá ficaram ofendidas, aí elas vêm aqui azucrinar. Pois é. Vai ter que lidar com isso, mas, assim, gosto muito de Itatiaia, sacou? O que aconteceu lá não foi culpa minha, tá? Ô, Marcelo, é legal isso que você falou, compartilhando aí, voltando, né, porque que você falou, desculpa a interrupção, Mas é muito foda o que você falou sobre 99 ter esse significado especial para você. Eu imagino que para muita gente, né, que está aqui acompanhando, tem um ano que é o ano que você vira e fala, velho, foi aqui que eu me descobri como cinéfilo. Foi aqui que eu descobri que, bicho, ver filme é uma coisa maravilhosa. Para mim, por exemplo, foi 96, quando eu comecei a ir no cinema loucamente. E não foi um ano lá tão foda, né? A gente tem alguns filmes bacanas, tipo Independence Day, o Pânico, mas é legal, Marcelo, ter compartilhado. Você tem um ano desse, ô Lucas? Cara, eu não sei especificamente qual foi o ano assim, que rolou uma virada, assim. Mas eu creio que deve ser, assim, 99, 2000 também, sabe? Acho que é o começo do DVD, que, assim... Eu já via filme, já gostava quando era VHS, mas o começo do DVD... Eu conseguia ver mais coisas, assim, era mais acessível. Então pegava, não sei dizer, mas 99 com certeza contribuiu bem. Bacana. Ô, Lucas, o Marcelo conversando com ele aqui em off, ele lembrou de um filme bem alternativo e eu quero perguntar para vocês dois, qual foi a coisa mais louca, cinematograficamente falando, que vocês lembram desse período? O Marcelo citou ali o Prova Final, um filme do Robert Rodriguez, né, Marcelo? Mas o Prova Final é de 98, Túlio. Ele é... O Elijah Wood, né? Não, é 99, velho. Eu acho que não. No IMDB tava marcando 98. Eu achei que era... É programa ao vivo, vocês não ouviram falando sobre isso, mas... Mas eu tenho outro exemplo. Eu tenho o meu, digamos que é o Guilty Pleasure, é a parte Guilty Pleasure agora. Que é o Tentação Fatal, cara. Vocês já viram? Não me lembro de nome, assim. Bom, eu vou falar, vamos ver se vocês lembram. Eu assisti a primeira vez, talvez a única, né, porque eu não lembro de ter visto outra vez, na Sessão da Tarde, e é um filme com a Katie Holmes, que ela era bem famosa na época que ela fazia o Dawson's Creek, e é um filme que ela prende a professora dela na cama, amarrada, cara. Ela tira uma nota baixa. Ah, não, ela é muito inteligente. E a professora dela, que é a Ellen Mirren, a professora é uma bruxa, tal, ela é muito má e ela quer foder a Kate Holmes. E a Kate Holmes é toda boazinha, ela é aquele, sabe, aquela princesinha que faz tudo perfeito, tal. Só que aí ela decide com os amigos que elas invadem a casa da professora para tentar convencer ela, e nisso acabam que prendem a professora na cama. E é meio que um filme de terror adolescente, e é do Kevin Williams, se não me engano, que é o mesmo roteirista de Prova Final, e de Dawson's Creek, e do Pânico, enfim, o cara tipo, fez todos os filmes daquela época ali, dos anos 90. Caralho, que loucura isso, velho. Ó, Prova Final eu lembro, esse, a Tentação Final, eu até olhei aqui, mas esse realmente passou batido. Tentação Fatal. Bacana. Eu lembro que, assim, 99 é tão bacana pro cinema que ele tem uns underdogs, assim, uns filmes que, tipo, ninguém dá muita moral, mas se você for ver hoje em dia, eles são muito bons. Tem aquele Off Space, do Mike Judge, o cara lá do Beavis and Butthead, que é um filme sensacional. Assisti na época, não entendi, porque era molecão, né? Hoje em dia eu assisti, há pouco tempo, eu falei, nossa, filme do caralho. E aquele Os Picaretas, com o Ed Murphy e com o... Steve Martin. Também é uma metalinguagem, né, do fazer cinematográfico, legal pro cacete, assim, quem puder ir atrás aí, Os Picaretas e Office Space. Pois é, o Office Space chegou aqui no Brasil como enlouquecer o seu chefe. Não tem nada a ver, assim. É, não, bizarro. Eu fiz uma transmissão dele no 365 Filmes em um Ano, e, cara, é um filme que hoje a gente assiste... Qual que é a pegada do filme? Acho que vale a pena falar dele. É um filme que, assim... O funcionário tá insatisfeito no trabalho e ele decide começar a tocar o terror e ligar o botão do foda-se, assim, no modo hardcore. Ele acaba sendo promovido. Ele tá cagando e andando pro trabalho, ele é promovido. E tem uma cena que todo mundo fala, é lendária, que é deles quebrando uma impressora. Eles sequestram uma impressora, levam ela pro parque e eles começam a bater na impressora. Mas você faltou aí, né, o começo do filme, que é o cara vai fazer uma terapia, né, rola uma hipnose... E o cara, no meio da hipnose, o cara que tá fazendo, o terapeuta, ele tem um ataque do coração e morre. Então, cara, o cara fica sempre no estado, assim, de tranquilidade. Assim, tipo, o cara fala, você fica calmo, você está se sentindo relaxado. Aí o cara morre nisso. Aí ele fica pra sempre relaxado, assim. Ele passa o filme inteiro, assim, relaxado. Sensacional. E você tá ligado, né? Jennifer Aniston tá nesse filme. Jennifer Aniston. A Friends, né? A Friends. Tá vendo como todo mundo fez filme bom em 99? Até a Pois gente. é, Não foi isso que eu quis dizer. eu concordo plenamente. É, lá no cinema ela não é tão feliz assim quanto na TV, né? Antes de entrar aqui, né, na lista de filmes bons, eu ainda tenho dois coisas bacanas aqui para a gente falar. O Marcelo citou o Kevin Williamson, né, por conta do Dawson's Creek. Então vamos lembrar aqui, velho. Quem lembra do Marcação Cerrada, o Varsity Blues? Nossa, Eu não se lembro, ferrou cara. esse aí, hein? Essa aqui foi tre. Marcelo, a história era tipo filme adolescente sobre jogadores de futebol americano. Os meninos estão descobrindo a vida. Quem que era? Cara, tem o Paul Walker, Eu tem Brian Robbins. Lembrei. Brian Robbins, tem o James Vanderbrink, né, que era do Dawson's Creek. Véi, Nossa, o Dawson, né? O Dawson. era assim, horripilante. E tem um que eu acho que o Lucas vai lembrar, ele tem que lembrar desse, que é A Mão Assassina. Demais, esse filme aí, velho. Quando eu vi na TV, eu falei, caralho, velho. E tocava Offspring tocando Ramones, e, caralho. Tipo, no final, assim, Então, nossa, esse aí. qual que era Trecheira, né? a pegada do Mão Assassina? Você lembra a premissa dele? Pra contar pra galera? Cara, eu lembro mais ou menos. Eu lembro que o personagem principal lá, o cover do Eminem, aquele ator que fez Premonição lá, como é que era? Cacete, eu tô foda de nome hoje. Ele acaba se envolvendo lá numa parada satanista e a mão dele fica possuída pelo demônio, né? E ele acaba matando dois dos colegas dele e esses colegas viram fantasmas e ajudam ele e ele arranca fora a mão. Aí a mão começa a fazer as paradas satanistas lá sozinha, assim, matar a gente pra cacete, assim. Eu lembro disso, assim, assisti no ano esse aí que saiu. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, cara, minha internet deu uma travada aqui e voltou, mas tá tudo bem. Ah, não. É, cara, não. 99, então a gente já descobre que tem essas coisas desconhecidas. E lembrei de uma outra que a gente não pode entrar. Filmes nacionais de 99. Tem algum que mereça ser comentado aqui ou vocês não querem falar da preferência entre ver o Zoando na TV ou o Xuxa Requebra? Nossa, zoando na Cara, eu TV é uma gosto de beleza, Zoando né? na TV. Você gosta de Zoando na TV? Isso é Eu sério gosto, ou isso é bullying? Como é que é? eu gosto. Não, tô brincando. Não, eu na época que eu assisti, pô, eu era, né, não sei se criança, mas tava naquela fase, deixando de ser criança, entrando na adolescência, né? E não é um filme péssimo, não, sabia? O Zoando na TV? É mesmo? É mesmo. É aquele trash que é legal que você fala. Ah, aquele ruim que é bom. É uma Olha que. reciclagem de uma ideia que já era muito usada, né? Mas assim, eu lembro de achar ruim criança, assim, eu não tinha muito filtro, não, assim, sabe? Eu gostei do filme Street Fighter lá quando saiu. Ah, mas falando em filme de criança, Castelo Rá-Tim-Bum, o É de 99. filme, é de 99. E é Exatamente. do Carl Burger, que é um diretor que depois fez O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que chegou até a ser pré-selecionado para o Oscar e tal. E é um, né, marco, na final foi um programa de TV que influenciou muita gente e tal. Eu acho que tem esse exemplo aí Bom, no bacana. Nacional. Você tem alguma lembrança nacional, Lucas, que você queira Puta, os filmes que comentar? eu lembrava de 99 não são de 99. Eu fui atrás e falei, ah, esse aqui, né, o Caramuru é de 99. Não, não é, assim, sabe? Auto da Compadecida também não era. Não é 2000. Pois é, e Central do Brasil é um ano antes, né, que é de 98. Exatamente. Ah, lembrei outra coisa que legal de 99, antes de entrar aqui realmente no nosso ranking. Foi um ano que a gente viu um confronto de tubarão e crocodilo gigante. Vocês gostavam mais aí de Pânico no Lago ou do Fundo do Mar? Nossa, Do fundo do mar. os dois eram terríveis, assim, né? Mas foi divertido de ver. Eu lembro de ver em galera, assim, sabe? Aquela zoeira adolescente no cinema, sabe? Aquelas merda que hoje em dia eu reclamo, que eu brigo com os jovens, assim. Malditos jovens, ficam falando no cinema. Eu lembro de fazer isso nesses filmes, assim, sabe? Eu lembro de levar uma pizza pro cinema pra ver um desses dois aí, não sei qual. Ó, o Thiago comentou aqui, nossa, duas vezes o esquecer. É o quê? Duas vezes o esquecer. Bom, bacana. A Dani falou, mandou mensagem e falou que chegou. Uai, bacana. A Dani tem que clicar no link, velho. A Dani não viu. Olha só, no começo do ano, a gente fez uma enquete, né? E a gente definiu, junto com parte do público do Cinema de Boteco e da equipe, alguns dos melhores filmes lançados em 1999. Eu vou falar aqui quais foram os filmes mais votados. Aí a gente não contou aqui os votos da equipe para definir o ranking certinho, mas é legal para vocês verem como que foi que a turma, né, que acompanha o Cinema de Boteco votou. Foi o seguinte, em primeiro lugar, para a maioria das pessoas, O Sexto Sentido foi o melhor filme lançado em 1999. Vocês concordam? Não. O que você acha, Marcelo? Eu não é o meu preferido, tá na minha lista dos melhores. Não é o meu primeiro, mas eu entendo que ele seja, porque ele tem, eu acho que ele tem capacidade para isso. É um filme que, por exemplo, se ganhasse o Oscar de melhor filme daquele ano, eu ficaria feliz também. Com certeza, pô louco. Assim, é um filme que funciona muito bem na ideia construtivista de filme, né? Mas que só funciona quando você assiste uma, duas vezes no máximo, assim, depois perde a essência. Mas eu assisto o filme uma vez, viu? Você acha mesmo que... Eu acho que assim, tipo, você assiste a primeira vez e tem a surpresa. Ah. Você assiste a segunda vez pra ver o que você não pegou pra chegar nessa surpresa sozinho. E depois eu acho que assim, não tem muito mais pra onde ir nesse filme. Não é um filme que me dá vontade de ficar reassistindo, assim. É um filme que eu gosto, tá? Mas qual foi a última vez que você assistiu ele? Putz, deve ter uns 10 anos aí. Cara, revê. Eu vou discordar do Lucas aí nessa questão, viu? Discordo. E eu não discordo tanto dele, não, mas Marcelo, por que você discorda dele? Bom, não, porque aí eu acho que entra uma outra coisa que é. Eu não sei se os filmes devem ser revistos. Eu gosto de ver uma vez só um filme, e eu acho que o impacto que ele gera ali na primeira vez é o que faz ele ser bom ou ruim, ou maravilhoso, ou péssimo. E eu acho o plot twist do Sexto Sentido maravilhoso. Mas assim, tem outras coisas que eu gosto no filme também. Porque é um filme de terror foda, mas eu também acho que é um drama foda. Tem atuações maravilhosas, a Toni Collette está espetacular também. O Haley Joel Osment é incrível, meu moleque novíssimo, né? E o Bruce Willis também. E eu acho um filme muito incrível, assim, a forma como ele é conduzido, a forma como ele é dirigido, a atmosfera, as atuações, enfim, eu acho um filmão, cara. Mas entendo que antes dos haters de Tatiaia virem encher meu saco aí, eu não estou falando que o filme é ruim. Eu estou falando assim, dentre todos os de 99, não acho que ele tem força para ser o primeiro, sim. Entendi. Ó, tem um comentário aqui do Como Assim, Meu Jovem? Eu nunca lembro o nome dele. Ele falou que acha que Gol é melhor, principalmente se levarmos em conta o orçamento e o resultado. Marcelo gosta do Gol, não gosta? Eu amo Gol. E eu achei legal, que bom que esse cara viu esse filme, porque pouquíssimas pessoas viram Gol, e é um filme foda. Primeiro filme do Doug Liman, que depois dirigiu... depois ele fez A Identidade Bourne, enfim, hoje em dia ele faz grandes filmes, superproduções, e é um filme pequeno, orçamento baixo, e muito inteligente. E tem a Katie Holmes também, Katie Holmes fez bons filmes em 99. Katie Holmes é a musa de 99. Ah, sabe quem é a protagonista de Go? É a Sarah Polley, que também depois virou... A diretora. Sim. E ela é a protagonista do filme, cara, é um filmaço, filmaço. Cara, tô com ele pra assistir, eu pretendo fazer um 365 filmes, de repente até te chamo, bom saber que você gosta tanto. O Alexandre Gorski falou que discorda veementemente do Lucas. Em que? Né? Se falasse em que, pelo menos. Faz sentido. Então, vamos lá. Não, é bom. Essas pessoas têm que ficar aqui mesmo, assim, pra ver se elas aprendem um pouquinho de cinema aí, né? Porque para de falar bosta. É o cara, né? Mó arrogante. Lucas vai tomar uma voadora de. O Lucas nunca pode chegar em Itatiaia, velho. O Lucas meu irmão, esse cara aí, velho. O Lucas vai apanhar em casa, então. Aqui, ó. Segundo lugar, Clube da Luta. O que vocês acham de Clube da Luta como segundo mais votado? Acho bom, acho justo ele estar entre os 10, sacou? Não escolheria como segundo, mas é um filme que me fez ir atrás do Chuck Palahniuk, o escritor, E é um filme, sim, que tem uma importância na minha vida como leitor, assim, mais do que. E é um filme muito doido, né? É um filme muito legal, assim. Então, eu acho legal ele estar entre os 10. Para você, o Mano Lucas, por que que você acha que Clube da Luta, que foi um fracasso nas bilheterias, se tornou tão especial? Eu acho que tem muito a ver com essa questão do plot twist, né? 90, o final dos anos 90 começa a ter essa questão do plot twist, isso ser interessante em filmes, assim, né? Então, eu acho que esse, o plot que tem nesse aí pegou muita gente depois, não sei dizer porque depois, mas assim, com sucesso também no sexto sentido, né? Filmes de plot twist no final ficam grandes, ficam em evidência aí no começo dos 2000, né? E o que ferra com o M. Night Shyamalan, né? Que todo filme ele tinha que fazer um plot twist, assim, o pessoal ficava esperando. O que você acha, Marcelo? Eu acho que, bom, merecido tá em segundo. Se tivesse em primeiro também, igualmente justo. Acho um filme foda, tá no meu top 5. E a pergunta é: por que que ele seria um fracasso na época e hoje em dia ele é tão reconhecido? Eu acho que é porque ele é muito inovador. E aí, quando um filme é muito inovador, ou quando ele tem uma linguagem muito nova, que eu acho que é o caso do Clube da Luta, ele não é entendido de cara. Então, tipo, o que que a bilheteria é? A bilheteria é a primeira, segunda semana. Então, tipo, o Clube da Luta é um filme violento, um filme que tem um final bastante, né? Tem o plot twist, tem um final que não sabia o que era real, o que é. Então, assim, não é um filme exatamente comercial, porque assim, o Sexto Sentido, apesar de ter plot twist, é mais comercial. Ele vende melhor. Já o Clube da Luta, não. No entanto, o Clube da Luta ele tem muito mais questões complexas, ele tem muito mais profundidade. Então é um filme que cresce com o tempo. E assim como, por exemplo, eu estava lembrando de um filme que não é de 99, mas eu acho que é um caso parecido. Maria Antonieta é um filme que foi super criticado na época, inclusive pela crítica, não fez sucesso de bilheteria. E hoje em dia tem muita gente que gosta. Eu acho que ele tem tudo para se tornar um clássico no futuro. E eu acho que é o que acontece com o Clube da Luta e o que aconteceu também com o Iluminado do Kubrick, sabe? As pessoas não entendem de cara, mas depois você fala: caralho, esse filme é muito bom. Bacana, bacana. Vou adicionar a nossa querida Dani Pacheco, que estava lá no show. Ela decidiu dar o ar de sua graça. Dani, seja bem-vinda. Ei, cheguei, gente. Atrasado, mas cheguei. Dani, Tamo só junto. para se situar, eu estou falando aqui do resultado de uma votação que a gente fez no começo do ano com Ah. os diretores do cinema de boteco. Tá bom? Vou falar os cinco mais votados aqui. Tá. Depois de Clube da Luta, o terceiro colocado foi Matrix. Marcelão, o que você acha de Matrix em terceiro? Ah, eu acho que vale pela. Bom, eu não colocaria em terceiro. Mas eu entendo que ele esteja pela importância que ele teve aí nos efeitos especiais, e também é uma linguagem nova. É um filme foda que eu gostei muito, mas que para mim perdeu um pouco a força com o passar do tempo. Mas que eu ainda considero um filmão e eu reconheço a importância dele no cinema. Peraí, como assim? Perdeu a força por quê? Ah, cara, eu acho que pela trilogia, sabe? Eu não. Ah, tá. Eu acho que eu, né, fui acompanhando os outros e eu acho que a trilogia me tirou um pouco do tesão do mundo Matrix. Mas eu acho que o primeiro é impecável, sim, e acho, só que não colocaria em terceiro. Entendi. Ó, Dani, me conta, o que você acha aí de Matrix como um dos mais votados de 99? Oh, eu sinceramente, eu não sou fã de Matrix, eu não gosto, não é o tipo de gênero que me agrada, mas calma, mas eu reconheço a importância que ele tem para a indústria do cinema, por tudo que o Marcelo falou, a questão dos efeitos visuais. Eu lembro assim, eu devia ter uns 12, 13 anos quando lançou o segundo, que é o Revolution, se não me engano. E eu lembro que tem uma cena que marca muito o filme, que é aquela cena dele lutando com múltiplos daquele vilão dele, que eles pulam tudo em cima dele, aí ele dá um mega golpe, aí ele sai tudo voando. Eu sei que foi tipo uma revolução na época, todo mundo viu aquela cena, tipo assim, caralho, olha aí o que eles fizeram, não sei o quê. Então, tipo assim, eu sei, reconheço que é um filme que assim, que marcou muito por causa dos efeitos visuais. Eu lembro que o primeiro filme, até hoje, quando a gente vai lembrar de alguma coisa de cinema, de efeitos especiais, a gente lembra daquela cena do Neo, ele indo para trás, assim, para desviar da bala. Ele até leva um tiro, assim, mas ele consegue desviar. Então, assim, eu reconheço o filme nesse sentido. Não me agrada pessoalmente, mas eu reconheço essa importância. É um filme que ele sempre ficará marcado, uma trilogia que sempre ficará marcada por isso. Então, eu entendo ele estar em terceiro lugar. Faz sentido. Lucas, olha, faz um eye connection aqui comigo. Olha a quantidade de gente que está acompanhando a gente. Lucas, fala de Matrix, vai. Eu acho que, assim, Matrix está entre os cinco, é justíssimo, velho. Que é um filme que, além de ser fantástico, ele funciona em vários níveis, assim, saca? É um filme que funciona como ação, como ficção científica, como filosofia. E é muito doido, ele é um filme muito cabeção, assim, né? E teve o grande público abraçou de uma maneira, assim, que poucos conseguiram, né? E você vê o impacto cultural que ele teve no cinema, né? Tanto de paródias que foram feitas, né? Aquela cena das balas, tantas vezes que foram feitas. E ele era o carro, né? A propaganda maior do DVD. Quando o DVD é lançado, assim, vinha as propagandas com cenas do Matrix para mostrar a qualidade do DVD, assim. Então, eu acho que é um filme que merece, sim, estar entre os cinco. Eu não botei nos meus cinco, mas, assim, botaria fácil também, se não fosse um ano tão difícil. Não é? É um ano bem difícil. Eu acho que quando a gente pensa em 99, provavelmente o Matrix é um que estala, assim, na hora. Acho que pela parte, né, da cultura pop, não sei se o Marcelo vai concordar comigo, mas acho que ele bate mais até que o Clube da Luta, na hora que você pensa, assim, cultura pop, cara. Não, eu acho também, cara. Inclusive pelo estilo, né, pelo visual cyberpunk. Vocês comentaram do Neo, mas até a Trinity também, aquela cena dela, quando ela vai dar o chute, que a câmera faz aquele 360. Ele emplacou cenas no nosso inconsciente, né, coletivo. Isso é muito difícil, emplacar mais de uma cena na história do cinema, assim. E o Matrix tem esse mérito. A pílula azul e vermelha, né? A pílula azul e vermelha, exatamente. É um meme eterno. Dani, em quarto lugar, o pessoal elegeu A Espera de um Milagre, né? Filme que realmente é um filme muito emocionante, quase uma vida, né? A gente leva para assistir o filme inteiro. E o que vocês acham? Você curtiu ele, Dani? Não me julgue, eu não vi ele até hoje. Só porque ele tem 3 horas de duração? Não, eu não ligo pra duração, não. Um dos filmes que eu mais gosto é Encontro Marcado, e ele tem mais de 3 horas. E eu já vi ele 500 mil vezes. Não é questão de duração, não. Realmente, eu não vi, assim, que eu comecei pessoalmente a acompanhar o cinema mesmo, sem ver, tipo, blockbusters, esses filmes que estão, tipo, em alto, comerciais. Eu comecei a ver mesmo só de 2012 pra cá. Então, assim, esses clássicos, assim, que já vão ser clássicos no futuro, eu tô começando a ver por lá nos últimos 7 anos. Então, assim, esse é o filme que tá na minha lista. Ainda não vi. Foi mal. Bacana. Marcelo, quer falar? Ah, cara, é baseado num dos livros do Stephen King, né? Eu adoro Stephen King. Eu gosto do filme, mas não tá na minha lista de preferidos. Mas... gosto das atuações, gosto do Tom Hanks. Tem a atuação clássica também do Clark Duncan, como que é o nome dele? É Michael Clark Duncan. Michael Clark Duncan. E aí eu vou chamar atenção para outra coisa especial de 99, que foi, hoje a gente fala tanto de representatividade, né, que precisa ter, e eu acho que 99 foi um ano muito representativo nas questões, né, por exemplo, Denzel Washington, Michael Clark Duncan foram indicados ao Oscar por filmes que eles fizeram em 99. Tiveram mulheres diretoras sendo reconhecidas por Meninos Não Choram ou a Sofia Coppola por As Virgens Suicidas. E, enfim, não quero fugir do tema, né? A gente está falando sobre A Espera de um Milagre, mas é porque a coisa mais marcante do filme para mim é a atuação do Michael Clark Duncan, que eu acho foda pra caramba. Sem dúvidas. O que você acha, Mano Lucas? É bobão, assim, não me pegou muito, não, assim, tipo, é bom, bem feito, bem executado, bonito, mas, né. Eu também acho um filme ok. Ah, ok, sim. Tipo, sabe quando a galera vira e fala assim, uma puta crítica social, e daí você vai ver, assim, é só meio bobo? Foi meio que isso que aconteceu com esse filme. Então, pra mim... Bacana. Não entra nos meus 10, nem nos 15. Assim. Ainda, só voltando aqui ao Matrix, dois comentários. A Regina, ela falou que só foi entender o Matrix depois de assistir umas 3 vezes. Regina, tá todo mundo junto, tá? O Thiago comentou sobre o Matrix, que é um ícone pop muito bem montado, muito bem amarrado, merece, obviamente, estar entre os mais votados. Mas não é mais que isso. É um signo pop bem montado. É, Matrix é isso, cara. Acho, o Vitor também falou, o Matrix tem muita questão da filosofia. Eu acho que isso é muito especial no filme. Mas aqui, só para completar esse nosso ranking, em quinto lugar, aí eu acho que a Dani vai curtir, porque foi ali o... Peraí, ô Dani, vamos lá, eu não sei se o pessoal vai lembrar aí qual era o quinto, mas a Dani eu sei que não vai falar. Qual que você acha que foi o quinto filme mais votado de 99? Quinto? Quinto filme mais votado, pela galera, os leitores. Eu perdi o primeiro. O primeiro nesse sentido. E o segundo, eu perdi o primeiro e o segundo. O filme da luta. Ah, tá. Eu vou gostar. Magnólia! Não. Tem não. Mais uma chance, vai. Tá, peraí. É totalmente inesperado, Dani. É inesperado? Eu acho que eu sei qual que é. Eu acho que eu sei também. Por que que eu vou saber? Porque você gosta do filme. É uma comédia romântica, né? Não sei qual. É do seu gênero favorito, Dani. Nunca Fui Beijada. Não, esse aí nem as coisas que eu odeio em você. Ah, Bruce de Blair. Marcelo adivinhou, cara. 10 coisas que eu odeio em você. Mais votados, assim, foi uma grande surpresa. Eu assisti pela primeira vez esse ano, fazendo um especial no 365 do ano, analisando algum dos filmes de 99, e fui assistir pela primeira vez. Cara, um verdadeiro show, velho. Você tem o Joseph Gordon-Levitt, novinho. Você tem o Heath Ledger novinho e apareceu. O Thiago tá aqui indignado, sério. Mano, eu também tive essa mesma reação, velho. Na hora que eu vi 10 coisas dentro de você como um dos mais votados, eu não acreditei, cara. Mas é real. Mas eu gosto, sabia? Eu gosto de 10 coisas que eu dei em você. Eu também. É uma grande surpresa, né? Ah, gente, quem não vê esse filme não quer. Eu queria que um Heath Ledger cantasse pra mim, Can't Take My Eyes Off of You. Né? Ué, acho doido. Cara, o Thiago tá comentando. A Bruxa de Blair não entrou aqui. É, quero saber. Ô, Lucas, me conta. Qual a sua opinião sobre A Bruxa de Blair? Número 1. Melhor de todos de 99. Facilmente, na minha opinião. Eu coloco no meu. O melhor filme de terror do ano, da década. E dos últimos 20 anos, facilmente. Mas é o único desses filmes que criou um gênero, né? Ele criou uma coisa nova no cinema que é difícil pra caralho, assim. Ele criou a coisa do found footage. E é um filme que a inteligência vence sobre o dinheiro, né? Então, um filme baratíssimo, com uma ideia boa, né? Que deu super certo. Era o filme mais rentável aí, até... Com atividade paranormal. É isso, Dani? Dani tá aqui. É. Eu não sei se ele é o mais rentável da história, mas eu sei que ele custou 60 mil dólares e faturou, para aí, 248 milhões. Mas então, vocês lembram das propagandas desse filme? É o primeiro filme com propaganda viral, assim, ninguém sabia muito bem se era verdade ou não, os atores sumiram de verdade. Aquilo botou uma paranoia na cabeça das pessoas lá em 99, que assim, você tem que dar a mão palmatória. O negócio assim, é inovador num jeito que nem Matrix, nem Clube da Luta conseguiram ser, e eles são inovadores. Mas para mim, Bruxa de Blair, que é o que eu tenho tatuado, esse cara, 100% de acordo com o Lucas. Eu lembrei, você realmente tem essa tatuagem da Bruxa de Blair. Cara, por tudo isso que o Lucas falou, essa questão do filme, todo o marketing em cima, né? Eu fui assistir o filme achando que era uma história real. Então, para mim é um filme muito especial. Eu sei, tem muita gente que não gosta de A Bruxa de Blair, tem muita gente que cria ali um julgamento negativo, ah, mas o filme não funciona. Mas, velho, se coloca... Uma das coisas muito especiais quando você assiste um filme é se colocar na situação, se colocar como um personagem. Imagina você solto no meio do mato, perdido, e de repente, de noite, você começa a ouvir uns barulhos, tá ligado? O pessoal de Patiaia nem precisa imaginar muito, é só sair lá de fora da casa. Dani, quer falar? Pode tocar o terror. Sim, eu tenho esse apontamento sobre esse filme, que é a Bruna de Blair, assim, além, assim, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu também tive a impressão de que era um documentário, né? Porque eles foram lá gravar um documentário sobre a Bruna de Blair, e os atores têm, os nomes dos personagens são os nomes dos atores na vida real. Então, Sim. Eu achei que era um filme, eu achei que era um documentário, eu achei que era uma história real, eu achei que aquelas pessoas tinham morrido. Então, assim, eu fico assim, caralho. E é um filme que, assim, que ele criou aquela mina de ouro de Hollywood que até hoje existe, que são os filmes de terror de baixíssimo orçamento e que rendem milhões e milhões e milhões. Aí você, Atividade Paranormal é outro, que os atores, os personagens do filme têm os nomes dos atores, pelo menos a Katie, a atriz que faz a Katie lá, que é a vilã, ela chama Katie. Então, assim, o Mika, né, que é o namorado dela no primeiro filme, ele também chama Mika na vida real. É um filme que foi gravado de baixíssimo orçamento e faturou centenas de milhões. Então, o Bruce Blair criou essa mina de ouro do filme de terror, começou com o Bruce Blair. Exatamente. Mano Marcelo, o que você quer falar sobre Bruce Blair? Eu acho que é dificílimo. É dificílimo criar um gênero, não, mas assim, um subgênero, né? Um novo estilo de cinema, e é inegável que a Bruxa de Blair fez isso, e é bom ressaltar que foi numa época pré-internet, né? A campanha viral foi sensacional, as pessoas não sabiam se era um documentário, se era baseado em fatos reais. Então, mas eu acho que o principal é que é um excelente filme e que é inovador e que é foda pra caramba. E eu fico triste de... Não, mas assim, todos esses diretores, esses filmes que a gente falou de 99, a galera continuou fazendo coisa boa. E eu não sei da carreira dos diretores de Abruzzo, fizeram grandes coisas depois. Mano, eu vou lembrar aqui um filme que fez... Normalmente, né? Eu vou pesquisar aqui, mas você tem mais alguma coisa? Eu nem quero mudar o foco, mas é porque quando você pensa assim, Matrix, os irmãos Wachowski que fizeram outras coisas, né? Não tão boas como Matrix, talvez, mas os caras estão aí trabalhando, né? Os caras não, né? As minas. Eu acho David que... Fincher, Mike Jones, enfim... Um deles trabalha no VHS, aquela série também de found footage, também de terror. Acho que é a coisa mais relevante, assim. Olha só, o Eduardo Sanchez, ele fez o Eles Existem, Exists, em inglês, né, no original. Ele fez o Adorável Molly, em 2011, um filme que, assim, eu fiquei muito louco querendo o filme, mas não chegou a corresponder ali às expectativas. Mas é bom, tá? Pode procurar Eles Existem e o Adorável Molly. São produções, assim, não chegam ao nível da Bruxa de Blair, mas são filmes que, cara, se você gosta do trabalho dele, vale pela curiosidade de assistir. E VHS2 também, que é bem competente. VHS2. O VHS entra nessa linha, né, de antologias, várias histórias. Eu gosto bastante. Só antes daqui, né, da gente fazer o ranking... A Dani vai ter leve... Não, é que vocês comentaram da questão de como é que também o marketing de Bruce de Blair também contribuiu muito para o pessoal querer ver o filme e tal. E eu lembrei na hora de um outro filme de terror, mas que veio antes da Bruce de Blair, que teve um marketing que, assim, que deixou todo mundo assim, que porra é essa? É o Pânico, o primeiro Pânico de 96. Eles divulgaram o filme praticamente assim, toda, a divulgação toda foi sempre praticamente com fotos da Drew Barrymore. E para quem viu o filme sabe que ela parece assim, praticamente uma cameo no filme. Então toda a divulgação, pôster, as imagens de divulgação, era ela com o telefone, assustada e tal. Então o pessoal achava que ela era protagonista e tal, alguma coisa do tipo. Então todo mundo ficou assim, gente, o que a Drew Barrymore tá fazendo, não sei o quê. E depois quem vê o filme sabe que, tipo assim, ela praticamente não tá no filme. Ela tá, assim, é marcante, mas é muito pouco. Então, é assim, é um outro filme que o pessoal soube divulgar muito bem. Deixou todo mundo... É um filme que é uma paródia, né? É uma grande piada, o Pânico. Ele é uma grande zoeira. Ah, que eu gosto, você bem. Pouca gente... É um filme excelente, mas pouca gente pegou a piada. É o Williams, né? Oi? É o Kevin Williamson. Não, porque eu amo o Pânico e é do mesmo roteirista que eu tava até comentando, que é do Kevin Williams, o né? Wes Craven, né? Do Tentação Fatal, Prova Final, Monsters Quick. E olha só, no Pânico tem altas piadas com os excessos dos filmes de terror, e essa da Drew Barrymore é uma delas, né? Sim. Aparece a Linda Blair, do Exorcista, no filme, saca? Aparece o Wes Craven vestido de Freddy Krueger. E a dona, que assim, galera, só curtiu como filme de terror, e é isso aí. Demorou, cara. O que eu acho massa também, assim, funciona, né? É épico, cara. É um dos meus filmes de terror favoritos também. Ele ainda não foi comentado no 365 filmes. Olha só, antes da Dani, né, dar aqui o ar da graça dela falando sobre as bilheterias do ano, de Porto, né, e também o... faz assim de novo, Dani. Eita, nós, 90 graus. A gente vai falar ainda das bilheterias e a gente vai tacar o top 5 de cada um aqui, mas eu quero saber, Marcelo, qual é de 99 que você acha que poderia ter aparecido aqui entre os mais votados e ficou fora desses 5 que eu comentei? Vai falar o Gol, porque a gente já falou do Gol. Tá, De Olhos Bem Fechados. Por quê? Porque eu acho que, porra, é Kubrick, né, mano? Como assim as pessoas deixam de fora o último filme do Kubrick? E não é só porque é do Kubrick, é porque é um filme foda pra caralho, assim. É um filme sobre relacionamento e também tem a questão daquela seita sexual que é sinistra. A trilha desse filme é maravilhosa, as atuações são maravilhosas. Eu acho que é a melhor atuação do Tom Cruise, apesar de ele estar igualmente excelente em Magnolia. Eu acho que em De Olhos Bem Fechados é uma coisa mais densa, é uma coisa mais contida, só que ele tá sensacional. E eu acho que é um filme que fala sobre casamento de uma maneira muito diferente, né, da questão ali da relação dos dois, né, da crise que eles estão passando. E, cara, é Kubrick, assim, eu acho que o cinema do Kubrick é um negócio que, para mim, o Kubrick, na verdade, é o melhor diretor de todos os tempos, pelo conjunto da obra, e eu acho que De Olhos Bem Fechados é um dos seus grandes filmes. Eu amo De Olhos Bem Fechados. E, inclusive, eu acho que foi um filme que também foi criticado na época, a gente estava falando sobre isso antes. O De Olhos Bem Fechados, ele também recebeu críticas negativas. Algumas pessoas já achavam que o final não fosse do Kubrick, porque ele morreu antes de concluir, né? Mas eu acho que, para mim, aquilo é tudo dele. Eu acho que foi ele que queria aquele final. As coisas foram exatamente da maneira que ele dirigiu, e eu acho que esse é um filme que deveria ser mais lembrado e infelizmente não é. Bacana demais. Dani, que filme você acha que deveria receber uma atenção aí especial de 99 e não recebeu ainda? Então, nós vamos ser o top, meu top 5. Ah, eu acho que Magnolia e Tudo Sobre Minha Mãe são dois filmes muito bons de 99, que não apareceram. Todos os meus irmãos, eu até entendo que o Moldova vai ter um público mais seletivo e tal, mas o Magnolia, sei lá, o Magnolia foi um filme que foi destaque no Oscar, teve muitas indicações, e é um filme, assim, muito bom, assim, eu admito que eu vi ele recentemente. Pois é, me conta, você assistiu ele recente? Por que você demorou tanto tempo para ver o Magnolia? Eu falei, eu só comecei a ver mesmo cinema mesmo, filme independente, os filmes menores, os filmes, assim, de outros países, diretores que não são bam-bam-bam, que nem Steven Spielberg, como o Pete Anderson, no caso de Magnolia. Eu comecei a ver de 7 anos para cá, então deu para ver tudo ainda. Então, Magnolia é um desses, que eu vi agora, por agora. E é um filme, assim, sensacional. Adoro esses filmes que são várias histórias com vários personagens que eles se interligam de certa forma. E, sabe, chove sapo no filme, é sensacional. É muito legal. Mas é legal a mesma questão que o filme fala, da questão do perdão, de rancor que você sente de pessoas, a questão de você aprender a perdoar. O Tom Cruise está sensacional nesse filme, né? Igual o Marcelo falou, Magnolia e De Olhos Bem Fechados. Assim, são filmes, ambos de 99, e que eu fico vendo e falo assim, gente, eu sinto falta de ver o Tom Cruise nesse tipo de filme, em dramas. Ele tem feito só filme de ação, acho um desperdício. Ele é um puta de um ator. Jerry Maguire, Entrevista com o Vampiro. Ele é um puta de um ator, assim, eu acho tanto desperdício. Não, não ação. Eu gosto de ação, mas eu queria ver ele em drama também, porque ele é muito bom. Você já viu ele no Trovão Tropical, Dani? Eu vi algumas cenas, que é hilário, são hilárias, mas eu nunca vi o filme inteiro. Dani, uma pergunta para você sobre o Magnolia. Quem é o protagonista do filme para você? Eu não acho que tem um protagonista. Eu acho que todos dividem muito bem. Eu não acho protagonista. O Tom Cruise chama muita atenção, aquele personagem dele, que no início eu ficava, que cara chato do caralho, arrogante, que preguiça esse tipo de homem. Aí depois que você entende a história dele, que ele mesmo, na entrevista, que ele dá para jornalista, ele explica por que, que ele faz aquilo e tudo mais e tal. É, ele chamou minha atenção. E o personagem do John C. Reilly. Eu gostei muito do personagem do John C. Reilly. Muito, muito, muito, muito mesmo. Mas eu não acho, assim, que eu acho que de forma geral é muito dividido, assim. Eu não vejo o protagonista, não sei. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Marcelo? Eu concordo com a Dani. Eu acho que não tem protagonista. Inclusive, é isso uma das coisas que faz o filme ser tão legal e tão diferente, que ele interliga as histórias, e são várias histórias, e ele dá a mesma importância para todas elas. E eu também acho que não tem protagonista, não, cara. Você concorda, Mano Lucas? De acordo, total. Os sapos são protagonistas. Os sapos. Então, falar um lance. Perguntaram, né, pro Pablo Vilaça quem era o protagonista do filme e como que as pessoas poderiam fazer para definir, né, saber ali quem é o protagonista. Geralmente, a pessoa que conta a história é apontada como protagonista. Geralmente, se existe um fato, né, um elemento ali que é único e exclusivo de um personagem, ele vira o protagonista. No caso do Magnolia, enquanto eu assisti, né, fiquei pensando, pô, quem seria o protagonista? Eu achava que era o velho, o pai do Tom Cruise, porque todos os personagens estavam ali conectados com ele. Mas a resposta do Pablo, aí pro caso do Magnolia, foi que o John C. Reilly, como a Dani falou, ele é o protagonista. E simplesmente porque no final ele perde a arma e essa arma cai ali para ele. É como se fosse a solução de um problema que ele estava vivendo. Né? Então, aliás, você citou o Pablo Vilaça. Eu amo o Pablo Vilaça, eu acho que ele é o melhor crítico do Brasil. E Magnolia é justamente uma das melhores críticas que eu já li. Não só dele, como de todas, assim, ele tem uma crítica maravilhosa, ele fala das citações bíblicas, ele fala da chuva de sapo, e a interpretação do Pablo para esse filme é incrível, então eu indico para quem viu o filme e tem interesse, leia a crítica do Pablo Vilaça sobre. Eu vou colocar o link na descrição e 100% de acordo, inclusive, né, graças ao Pablo a gente atingiu 1.000 inscritos aqui ontem. Aê! Isso é bacana demais. Mano Lucas, só pra gente completar aqui a Dani falar das bilheterias, me fala, qual filme faltou aqui? Porra, ó o Thiago tirando. Mano, isso aqui é vodka, velho. Tem muita vodka aqui, isso não é suco, mano. Ô Lucas, aquele. Tô defendendo o cinema de boteco aqui, ué. Tá achando que eu tô tomando suco agora, velho? Não, Lucas, tem propaganda enganosa. Não, é vodka, eu juro que é. Me conta, qual filme que faltou aí na lista pra você? Cara, eu acho que assim. Quero Ser John Malkovich. Ele é um filme muito interessante desse ano, que ele consegue ficar no meio termo, assim, entre o mainstream e um cinema mais artístico, né, uma coisa mais maluca, e numa boa, assim, sabe, sem ofender ninguém, assim, sabe? Eu acho que é um filme que merece entrar nas listas desse ano aí. Pra mim, foi o primeiro filme do Spike Jonze que eu vi, me botou, assim, no radar. Foi o primeiro filme dele, não foi, não? Foi o primeiro filme dele. É? Não sabia. Que sorte, então, que foi o primeiro, né? Aliás, foi o primeiro filme, interrompendo um pouquinho, mas foi o primeiro filme do Spike Jonze em 99, foi o primeiro filme da Sofia Coppola, que eles eram um casal, né? Então é interessante isso também. Ah, muito doido. E assim, o filme, pra quem assistir, vai achar uma doideira, mas é uma doideira que você não consegue, assim, achar chato, né? Que é tão envolvente, é tão bem amarrado. Os personagens são horríveis, como pessoas, né? Construídas, mas você quer saber o que vai acontecer com eles. Ô, mano, eu vou confessar que acho que um dos elogios mais legais que eu recebi na minha vida foi quando alguém falou que eu pareço o John Malkovich, o John Cusack no filme, velho. Pode crer. Acabaram comigo, velho. Eu falei, porra, velho, vou cortar o cabelo agora, cara. Marionete. O que vocês acham da Cameron Diaz no filme? Sensacional. Sensacional. Tá incrível, né? Sensacional. É um dos melhores trabalhos dela, disparado. Esse filme merece ser visto aí, e depois os outros filmes dele, Adaptation, também legal, né? Parecido, e tem, né, tem o set de filmagem do Quero Ser John Malkovich. Exatamente. Gente, todos vocês assistiram Encontros e Desencontros? Sim. Sim. E vocês identificam que a Anna Faris naquele filme seja a Cameron Diaz? Precisa pensar aí. Por quê? Porque a Sofia Coppola namorava ou era casada com o Spike Jonze, certo? Encontros e Desencontros é baseado, né? É uma ficção, mas digamos que a Scarlett Johansson seja a Sofia Coppola naquele filme. E ela tinha um marido, que ela foi para um hotel no Japão, e o marido era cineasta. E ele estava fazendo um filme com uma atriz muito famosa, porém, né, com aquele jeito particular que é interpretado pela Anna Faris. E, ou seja, a Sofia Coppola era casada com o Spike Jonze, e o Spike Jonze estava filmando Quero Ser John Malkovich, com a Cameron Diaz. Então, eu acho que a Anna Faris, no Encontros e Desencontros, seja a visão da Sofia Coppola sobre a Cameron Diaz. Puta, legal aí, velho. Que análise interessante, velho. Encontros. Curti essa parada, curti. Mas assim, né, não sei, é uma viagem minha. É legal que esse tipo de coisa dá um gás novo para um filme já mais antigo, né, você buscar coisas novas, né, massa demais. É, porque eu comecei a juntar as coisas e eu falei, cara, o marido dela é diretor, tava fazendo um filme com uma atriz famosa, e a Anna Faris está muito parecida com a Cameron Diaz naquela época, podem observar. Vou atrás. Bacana. Aliás, Curti. É, e só para eu falar aqui também, né, uma dica, não entrou aqui, mas deveria, eu só tinha assistido esse filme em 1999, ou seja, tem 20 anos que eu vi, eu tornei a rever, porque eu fiz um especial do Michael Mann, assisti os filmes dele, fiz uma análise, e é O Informante. Cara, um filme muito longo, ok, mas tem o Al Pacino chutando o traseiro, o Russell Crowe destruindo e o Michael Mann dirigindo. É baseado numa história real sobre um sujeito que tem os segredos da indústria do cigarro e ele decide dar uma entrevista contando sobre isso e assim desmentindo as declarações dos grandes presidentes da indústria. Cara, é um filmaço. Eu não lembrava que O Informante era tão bom quanto é. E é difícil você fazer uma discussão, se não for realmente com a galera que manja do Paranauê, o pessoal falar do Informante, porque não é um filme conhecido. E Dani, antes de você falar aqui, eu só quero citar rapidinho só alguns filmes, que é o Vivendo no Limite, que a gente comentou aqui mais cedo, o Martin Scorsese dirigindo o Nicolas Cage, a gente tem Fim dos Dias, que eu acho bacana, o Schwarzenegger, né, combatendo ali o fim do mundo, O Último Portal, filme do Depp, dirigido pelo Roman Polanski, maravilhoso. Pode fazer propaganda desses dois juntos hoje em dia, né? Isso que é uma bosta, né? É difícil, né? Hoje ele fala, tem um filme com o Johnny Depp e o Roman Polanski, o pessoal vai falar, é Adoração ao Capeta. Foda, com um batedor de mulher, um pedófilo da puta, assim, tipo, foda, né? Exatamente. Um Domingo Qualquer, Al Pacino, de novo, dirigido ali pelo Oliver Stone. Esse filmaço, Cameron Diaz também. Cameron Diaz tá lá também. E eu ia comentar aqui um, velho, que é... Garota Interrompida. Não, Garota Interrompida também vale a pena, mas seria um Domingo... Talentoso Ripley. Qual? O Talentoso Ripley. Talentoso Ripley. Cara, tem o Suspeito da Rua Arlington, o Troco, o Três Reis, a Múmia, o Paizão, enfim. Meninos Não Choram. Pois é, coisa demais. Dani, pode falar. Não, tem o Meninos Não Choram, que o Marcelo falou. Tem a Julia Roberts em dois filmes, Noiva em Fuga e O Lugar Chamado Notting Hill. Dani, você sabia que o Noiva em Fuga é baseado na vida da Julia Roberts? Não, olha. Cara, a Julia Roberts, mano. Ah, aquele ator, o Brett, não sei o que é Brett, que ela foi noiva dele, né? Exatamente. A Julia Roberts no começo ali dos anos 90, ela ia casar com o Kiefer Sutherland, o Jack Bauer. Só que o Jack Bauer queria um casamento com prega, cheio de umas coisas bizarras. A Julia Roberts e ele eram muito novos. E ela pirocou lá, despirocou e decidiu fugir com o Jason Clarke, que era tipo... Jason Patrick, aliás, desculpa. Que era amigaço do Kiefer Sutherland. E deixou o Kiefer Sutherland, assim, na véspera do casamento, tá ligado? Minha cabeça pirou quando eu descobri que o Noivo em Fuga era baseado numa piada da vida da Julia Roberts, cara. Né? Loucura. Ah, vamos lá, Dani. Não falamos do Beleza Americana, mas o Beleza Americana a gente vai falar daqui a pouquinho. Fala aí, quais foram... American Pie também é outro, tá? É, o American Pie também é divertido. Não, sim, mas ele marcou, não interessa. Não, marcou pra caralho, com certeza, com certeza. Inclusive, até um tema bom para podcast, hein? Falar desses filmes adolescentes. Sim, com certeza. Dani, conta pra gente, como foi a bilheteria lá em 1999? Então, né, tivemos vários filmes, né, como você, a gente já mencionou aqui vários deles, mas, né, a maior bilheteria de 99 no mundo foi nada mais nada menos que Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, que faturou $1 bilhão. Se for traduzir para hoje, daria $1 bilhão o faturamento dele. No Brasil, foi assim, foi o primeiro lugar, Ameaça Fantasma, e o segundo, O Sexto Sentido. O Sexto Sentido faturou $670 milhões no mundo todo. No Brasil, foi o inverso. Sexto Sentido foi a maior bilheteria do ano, foram mais de 4 milhões de espectadores no Brasil, e Star Wars veio em segundo, com 3,4 milhões de espectadores. Foi o inverso. Sexto Sentido aqui foi mais... Deu mais arrecadação, deu mais dinheiro do que Star Wars, aqui no Brasil. Aí, para completar, né, no mundo, top, né, o top 10 foi Star Wars, Sexto Sentido, depois veio Toy Story, em terceiro lugar, Toy Story 2. Quarto lugar, Tarzan, uma animação do Tarzan. Quinto lugar, sexto lugar, A Múmia. Sétimo lugar, Um Lugar Chamado Notting Hill. Oitavo lugar, 007, Mundo Não É o Bastante. Nono lugar, Beleza Americana. E décimo, Austin Powers, O Agente Bom de Cama. Aqui no Brasil, foi Sexto Sentido em primeiro lugar, depois Star Wars, depois o Tarzan, depois A Múmia, depois Matrix. E em décimo lugar, eu tive que destacar, porque é um filme nacional, só teve um filme nacional no top 10, que foi Xuxa Requebra. Bacana. Ô, Dani, não sei se você lembra do que aconteceu aí com a questão Ameaça Fantasma. Eu acho que, na verdade, isso aconteceu em 98. Mas, enfim. Antes da estreia do filme, foi lançado o trailer do Ameaça Fantasma. Tinha muita gente que comprou ingresso. Aqui no Brasil, o trailer era exibido antes do Alfaiate do Panamá. Então, muita gente ia aos cinemas para assistir o Alfaiate do Panamá, assistir o trailer e ir embora. Não. A galera só ia para ver o trailer, velho. Olha o nível, velho. Olha o nível. A internet não era igual hoje, né? Então você pagava para ver o trailer, né? Exatamente. Que doideira. Aqui, eu separei uma coisa, não sei se já discutiram isso. É porque eu cheguei atrasada, né? Foi mal. Vocês chegaram a falar do contexto de 99, da questão, porque tantos filmes bons, de diretores novos, filmes originais, vocês chegaram a falar disso? A gente falou basicamente, mas dê a sua opinião, comente com a gente. É que eu peguei uns dados muito interessantes que acho que fazem muito sentido se a gente for comparar, dá para explicar por que que em 99 tivemos tantos filmes originais e tantos filmes bons, de diretores novos e tal, que estavam chegando, né? Beleza Americana foi o primeiro filme do Sam Mendes. Ele ganhou o Oscar de melhor diretor até em 2000, por Beleza Americana, que foi o primeiro filme que ele dirigiu. Então, assim, por que que hoje a gente não vê isso mais, né? Então, eu peguei uns dados que eu achei muito interessante, que em 99, se a gente for contextualizar, o advento do DVD, dos DVDs, eles proporcionaram aos estúdios muito, mas muito dinheiro. Eles lucraram, ou começaram a lucrar horrores por causa de vendas de DVDs. que na época, né, no final dos anos 90, foi uma coisa nova, o pessoal estava comprando DVD, óbvio, né? Queria ter o filme em casa e tal. Então, os estúdios começaram a ganhar muito, muito, muito, muito dinheiro. Então, como eles estavam com muita grana para dar e vender, eles meio que, tipo assim, não tinham esse medo de que existe hoje, por causa de crise econômica e tal, de dar chance de investir em festival de Sundance, né, com filmes de diretores novos, filmes independentes, vão botar grana nisso, vão investir, colocar dinheiro nesses diretores novos que estão chegando e tudo mais. Então, acho que 99 meio que foi um resultado disso. É, vemos tantos filmes originais e com diretores novos por causa disso. Hollywood estava com muita grana, muita grana. Então, eles tinham dinheiro para investir. Então, eles, se eles investissem uma coisa que não desse de grana, whatever. Então, assim, a gente está com muita grana aqui com DVD, não tem problema. Agora, se a gente for observar, do final dos anos 2000 para cá, as vendas de DVDs, Blu-ray e tudo mais, caíram, tem caído muito, muito mesmo. Então, eu até achei uns gráficos, assim, que ele compara 2014 para 2018, vendas de DVDs, vendas de filmes físicos, e compara com streaming, on-demand, né? Que tem crescido muito. E é muito interessante observar. Porque se a gente for observar, em 2014, nos Estados Unidos, o total de vendas físicas, né? DVD, Blu-ray, etc., em 2014, foi de, 10 bilhões de dólares. Em 2018, caiu para 5 bilhões de dólares. Caiu pela metade a venda física. Agora, se for pegar as vendas digitais de filmes, foi de 8 bilhões nos Estados Unidos para 25 bilhões em 2018. Oi, fala. Dani, isso aí, quando você fala das vendas digitais, isso inclui assinatura de streaming ou qual que é? Eu acho que considero sim. Considero streaming, tudo que é online. Pessoal comprando filme online. Vendo no YouTube, essas coisas, que o YouTube também vende, aluga, etc. Aí, internacionalmente, a mesma coisa. Também teve essa queda enorme das vendas físicas de filmes e o crescimento bizarro das vendas do digital. E, para comparar também, de consumo de filme nos cinemas, global, e de venda de DVD e Blu-ray, em 2014, as vendas de cinema, de ingresso de cinema, foram 36 bilhões de dólares em 2014. Em 2018, foi mais de 40 bilhões de dólares. Então, cresceu. Agora, se pegar o de digital, foi de 15 bilhões em 2014 para 42 bilhões em 2018. E a venda física global em 2014 foi de 25 bilhões, 2018 caiu para 13 bilhões. E o último gráfico que eu peguei, que é a questão de streaming online, de assinatura online, etc. Cresceu assim, bizarro o tanto que tem crescido no mundo, assinatura digital, de você pega HBO Go, Telecine, essas coisas todas, que tem crescido muito. Então, assim, os estúdios não ganham muito dinheiro mais com DVDs, com home entertainment, que eles chamam. Então, assim, ainda tem a crise econômica e tudo mais. Eu acho que explica. É muito mais fácil para os estúdios apostar em continuações de franquias já estabelecidas, em remakes. Para eles é mais grana garantida isso do que apostar uma grana em filmes originais. Eu acho que esse contexto explica. Nosso contexto atual explica isso. Mano Marcelo, pode falar. Ah, não, eu ia fazer uma pergunta para a Dani, mas ela acabou de me responder, porque eu queria entender se as vendas digitais, né, se o streaming hoje estava ajudando o mercado, já que os DVDs estavam caindo, né, enfim. Mas a Dani respondeu e é isso, assim, né, os estúdios estão preferindo apostar em coisas que dão mais chances de retorno, que são continuações, remakes, e é isso. Eu achei excelente essa análise que a Dani fez aí, porque se a gente pode falar uma coisa de 99, que o que proporcionou o 99 ser um ano tão especial e original para o cinema foi os estúdios quererem bancar diretores, assim, tem grandes diretores trabalhando, mas assim, teve muita gente que começou ali. Então é isso, né? Eles apostaram em ideias e é isso que a gente não vê hoje. E aproveitando, eu acho que é uma coisa perigosa também que aconteceu, porque eu acredito que, bom, a gente é fruto dessa geração, né? Cresceu com esses filmes do final dos anos 90, mais especificamente de 99, que a gente está falando aqui. Então a gente, digamos que foi instruído com essa qualidade absurda, né? E aí eu me pergunto, a galera que tá, que é nova hoje, que está começando a curtir mais o cinema, né? O que eles têm como base são os filmes que eles estão vendo no momento. E se eles estão vendo esses filmes que não são tão originais, eu acho que também diminui a quantidade de pessoas interessadas, né? Digamos que menos cinéfilos estão sendo criados porque menos filmes originais estão sendo produzidos. O que vocês acham? Cara, é doido, né, falar isso, mas acho que ainda tem espaço, sim, para jovens talentos, novas histórias surgirem, mas reforçando o que a Dani falou, tem muito a intenção de lucrar em cima do que já é conhecido, que é mais fácil, né? O cérebro das pessoas tem a tendência a preferir histórias repetidas. Então, a indústria, né, não quer arriscar dinheiro. Acho que essa é a questão. Em 99, uma outra coisa também, a questão do alcance era menor. Hoje a gente tem várias possibilidades aí com streaming, YouTube. Se juntar a nós aqui, a gente escreve um filme e, cara, a gente pode distribuir esse filme para 1.000 pessoas. Lá em 99, a gente ia estar fodido para fazer isso. Então, acho que fica mais concorrido. Não acho que não tem mais espaço. É uma competição maior. Pode falar, Dani. Dani? Ah, desculpa, é que o... eu queria comentar isso que você acabou de comentar, o Marcelo perguntou e você respondeu, que eu acho que tem essa questão, se por um lado, em 99, os estúdios podiam bancar, né, tinha uns grandes filmes, é claro, tem a Múmia, teve a Múmia, Star Wars, etc., Matrix, mas assim, teve os filmes dos novos diretores, os filmes mais filmes originais e tal. Só que, se a gente for comparar com hoje, por mais que a gente veja muito remake, muitas continuações, adaptação de quadrinho, adaptação de livro, de best-seller e tal, porque seria uma garantia de ganhar dinheiro, se a gente comparar com 20 anos atrás, hoje em dia é muito mais fácil para um cineasta independente, uma cineasta independente, fazer filmes. Então, com uma ele consegue ter acesso a uma câmera de qualidade, gravar um filme igual a gente pega... aquele filme, gente, de 2015, que fez sucesso em Sundance, que foi gravado com iPhone, Tangerina, que é sensacional, foi gravado com celular, um iPhone, sabe? Então, hoje em dia, a tecnologia de hoje permite pessoas comuns, que não têm acesso, não têm contatos em Hollywood e tal, fazerem filmes de qualidade é muito maior a quantidade, muito mais fácil você passar um filme num festival, você consegue distribuir ele mais facilmente. Então, assim, a tecnologia proporciona... Eu acho que não, hein, Dani? O quê? Porque eu acho que, assim, a tecnologia permite, né, esses recursos acho que dão muito mais acesso realmente, mas eu acho que ainda está preso ao distribuidor. Porque um filme só chega em Sundance se ele tiver um distribuidor por trás. Então, assim, é muito difícil ver alguém de um lugar muito distante, fora do circuito, que não tenha contatos, que não tenha feito alguma coisa significativa, dar certo no mercado. Porque eu acho que, no fim, apesar da tecnologia... O mercado ainda está preso a essa questão de distribuidor. Ô, Lucas, eu ia mandar a pergunta para você. Antes de você falar, segura o que você ia perguntar. Não esquece o que você ia perguntar. Você, né, como a pessoa que produz coisas, em breve você vai ter o seu lance aqui produzido. O que você acha desse papo todo? Você acha que está mais fácil ou não? Cara, eu acho que não. porque tem o cinema ganhou dois concorrentes que hoje em dia são muito fortes, que são as séries e os videogames. Então, para um filme ser bem sucedido na cabeça dos produtores, ele tem que dar dinheiro. E o que dá dinheiro, aí tá certo, né? Os remakes, os reboots. Então, tipo, é muito mais difícil hoje em dia para um cineasta que tem uma boa ideia, que tem um bom roteiro, até para cineastas consagrados conseguirem entrar nisso, porque os estúdios não querem. Eles não querem, eles querem refazer Rei Leão, sacou? Eles querem refazer o Jungle Book. Porque já é confirmado que vai dar certo. Né? Essa concorrência, até meio desigual hoje em dia, fez o cinema virar uma coisa assim de bundão, que assim, não, aqui é só dinheiro, a gente quer só dinheiro, não quer produzir coisa legal mais. Então, acho dureza hoje em dia produzir algo que vá ser, assim, que vá ser relevante, que vai ser mostrado pro mundo. Mas você ia falar outra coisa ou você ia falar exatamente? Não, era isso. É, já. Tá. Dani, pode falar. Não, mas eu quis dizer, tipo assim, eu sei essa questão dos remakes para os estúdios. É claro que com essa questão, assim, os grandes estúdios, eles realmente querem investir nisso. Mas eu falo assim, comparado com 99, a quantidade, assim, de pessoas que não tem um contatinho, que tem um contato na indústria, que não tem um contatinho. Meu Deus, que contato, pessoal. Assim, é muito mais fácil no sentido, assim, 20 anos atrás, se eu fosse jovem, para mim ia ser muito mais difícil eu ter, assim, não tinha um celular com uma câmera foda, ou assim, eu tinha que comprar uma câmera que era cara, aquelas câmeras maiores são caras pra caramba. Então, assim, hoje em dia é mais fácil você fazer filmes, o acesso à tecnologia permite que pessoas, qualquer parte do mundo, consigam comprar um celular com uma câmera e fazer um filme, é mais fácil. E assim, a questão do online, assim, essa questão da internet, das redes sociais, você consegue viralizar, se você tiver um marketing bem feito, você consegue viralizar e alcançar muitas pessoas, e isso chamar a atenção de distribuidores. Antigamente não tinha isso por causa da internet. Agora, se vocês forem pegar, 20 anos atrás, o cinema de outros países, cinema francês, cinema espanhol, italiano, assim, eles não eram tão difundidos no mundo como eles são hoje. E eles são difundidos por causa também da internet, as pessoas acompanhando festivais e redes sociais e tudo mais. Então, assim, é diferente você comparar os filmes. Eu, por exemplo, assim, se você for olhar os filmes mais vistos, até mesmo na França, 20 anos atrás, a maioria dos filmes, os filmes mais vistos na França 20 anos atrás eram filmes de Hollywood. Então, assim, hoje em dia você vê muito filme francês entre os mais maior de arrecadação. Então, assim, eu acho que a questão, assim, da internet, da globalização, teve pontos positivos também. Eu acho que na questão dos grandes estúdios, realmente, eles querem investir em remakes, em continuações e tal. Mas eu acho que para os pessoas que são comuns, que não têm esses contatos e tudo mais, é mais fácil para elas fazer filmes do que antigamente, do que 20 anos atrás. É mais fácil fazer filmes. E se elas tiverem uma equipe de marketing boa, de comunicação boa, elas conseguem viralizar os filmes e ter um trailer com milhões de visualizações no YouTube. Então, isso ajuda na venda para um distribuidor. Olha, meu filme aí, pequeno, que custou lá 10 mil dólares, tem milhões e milhões de views no YouTube. Olha, você pode querer comprar esse filme. Então, é nesse sentido que eu quis dizer. Ô, Túlio, tem como banir o pessoal de Itatiaia aí da live? O pessoal Não, velho, porque eu reparei, o Thiago acabou... A cara do Lucas, de quem leu o comentário, é muito boa. Aí o Lucas foi e deu um sorrisinho, né? Sensacional. Ô, gente... Não tem nem cinema aí, eles deviam abrir um canal aí de cinema, né, pessoal? Cara, vou fazer o seguinte agora. Tô vendo pra galera que tá aqui, a Karen, o Carlos, a Regina, o Thiago, o Carlos, o Como Assim, Meu Jovem. Gente, faz o seguinte, quero ver o top 5 de vocês de 99. Eu vou ler o top 5 de cada um de vocês. E eu vou compartilhar aqui o top 5 de alguma das pessoas que mandaram pra gente, pessoas da equipe que não estão participando aqui conosco. E depois vou tacar a voz aqui pra Dani, pro Lucas, pro Marcelo, comentários dele, tá bom? Então, vou começar aqui o top 5 do Léo Lopes, que ia participar conosco hoje. Ele colocou O Informante em primeiro, O Mundo de Andy em segundo, filme que a gente não comentou ainda, Eleição em terceiro, Beleza Americana em quarto e O Sexto Sentido no quinto lugar. Espera aí que tem mais gente aqui para comentar. Eu vou lendo o restante dos comentários depois, porque sumiu aqui. Lucas, me fala, qual que é o seu top 5? Meu top 5, começando do último, do quinto, pro primeiro? Como é que é? Cara, você que dá as cartas, velho. Bom, em quinto, um que eu vou passar meio rápido, assim, que eu não quero também ficar dando palanque pra babaca, né? O do Polanski, O Último Portal, né? Em quarto lugar, Beleza Americana, que eu acho um filme sensacional, assim, um negócio que resume bem a cultura americana do final dos anos 90. Em terceiro, quero ser John Malkovich. Para mim, Spike Jonze é um excelente diretor, faz coisas diferentes. Em segundo, Mundo de Andy, né? Milos Forman, assim, nossa, é sensacional esse filme. E gerou um documentário que eu achei sensacional, todo mundo achou um saco, eu achei ótimo. E em primeiro, Bruxa de Blair, que quem discordar realmente não tem gabarito, né, para falar sobre cinema aqui nesse canal. Mas sem julgamento, vocês podem falar o que vocês quiserem. Acho doido. Ó, daqui a pouco, eu tô esperando o comentário da galera para falar, mas aqui, ó, o Joubert elegeu o Matrix em primeiro, Clube da Luta em segundo, Sexto Sentido em terceiro, Mundo de Andy em quarto. Olha só, o Mundo de Andy, de repente, na hora que a gente começa a fazer os rankings finais aqui, aparece. Todo mundo lembra do Mundo de Andy, né? E em quinto, A Espera de um Milagre. Mano, Marcelo, qual que é seu top 5? Tá, eu vou fazer meu top 5 e vou falar umas menções honrosas também, pode ser? Claro. Porque tem muita coisa boa. Então tá. Menções honrosas. Garota Interrompida, Meninos Não Choram, e vou falar de uns fora do circuito, que também foram de 99, que eu acho incríveis, que é Nenhum a Menos, que é um filme chinês, do Zhang Yimou. Zhang Yimou, que faz aqueles filmes de artes marciais incríveis, né? Fez bastante nos anos 2000. Em 99, ele fez um chamado Nenhum a Menos, que é baseado na história real de uma menina de 13 anos que está dando aula ali de professora substituta e leva todos os alunos para ir atrás de um menino que fugiu para a cidade de Pequim para trabalhar. E ela leva todos eles para ir atrás dele. É baseado numa história real, é um filme lindo. Bacana. E o outro, que é uma menção honrosa, é Buena Vista Social Club, que é um documentário sobre a banda cubana maravilhosa, uma orquestra, que é incrível. E assim, eu fui no show, eles fizeram ao Paulo há uns anos atrás, e eu fui nesse show. E eu só conheci essa banda através desse documentário, que esse documentário ficou super famoso, ganhou o Oscar, e é lindo, né? Então, acho importante também mencionar, afinal, a gente está falando, né, que foi um ano especial para comédias românticas, para os filmes de terror, para filmes de ação, para filmes originais e para documentários também, que é o caso do Buena Vista Social Club. E aí, vou começar do quinto para o primeiro. O quinto é o Clube da Luta, que eu já falei bastante dele aqui, então... Né, David Fincher, melhor atuação do Brad Pitt ever, eu acho que ele tá sensacional. Melhor dele de todos os tempos mesmo? Eu acho, cara. E ele fez grandes papéis, mas eu acho que no Clube da Luta é o foda dele. E devia ter ganhado o Oscar. Oscar é outro assunto também que dá para falar horrores aqui. Vocês falaram do Mundo de Andy. Porra, Jim Carrey nunca foi indicado ao Oscar, cara. Isso é um dos maiores absurdos. Cara, né, um dos melhores atores aí dessa geração. Mas enfim, o Mundo de Andy não tá no meu. O quinto é Clube da Luta. Quarto, Magnolia. Atuações fantásticas, Julianne Moore, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly, enfim, grande elenco. O terceiro é um filme pouco lembrado aí pela galera, que é o Talentoso Ripley, que eu acho foda também, tem um elenco incrível. O último filme do Anthony Minghella, Matt Damon, Jude Law. Eu lembro que quando eu assisti, cara, porque assim, é um vilão, e é interessante porque eu me torce um pouco pro vilão, é louco isso, né? E o filme tem essa capacidade. Eu lembro que eu assisti, e assim, o Matt Damon interpreta um cara que fica muito obcecado pela vida que o Jude Law leva ali na Itália, né? E realmente é uma vida muito interessante. Eu pensava, caralho, eu quero ter essa vida, né? E eu lembro que foi um filme também que me fez me interessar mais pela cultura italiana. Eu não conhecia muita coisa do cinema italiano ou da cultura italiana, e o filme se passa nos anos 50 em Roma, né? E depois desse filme eu me interessei muito, e hoje em dia eu conheço bastante coisa, eu sou um fã do cinema italiano, e eu acho que o Talentoso Ripley teve essa introdução para mim. É um filme incrível. Cara, só um parênteses, Marcelo, desculpa te interromper. Cara, não sei se a galera que tá acompanhando já viu esse filme, mas recomendo fortemente. Não sei se a Dani viu, se o Lucas viu, mas, cara, filmaço, tá? Filmaço. Matt Damon, Jude Law, Philip Seymour Hoffman, Gwyneth Paltrow e Kate Blanchett. Galera, né? Elenco bom. O segundo é o Tudo Sobre Minha Madre, do grande Pedro Almodóvar, acho que é considerado pela crítica como seu melhor filme. E, pô, filme lindo, assim, e que tem tanta referência de cinema, que é incrível. Eu amo a primeira cena desse filme, que é a mãe e o filho assistindo o filme A Malvada. E aí eles falam, ah, o nome desse título original, né? Por que, que a tradução é essa se o nome original é All About Eve? E aí, de repente, vem Tudo Sobre Minha Madre. Eu falo, nossa, cara. Porque a forma como ele mexe com o cinema, como ele pega referências, é um pouco parecido com Tarantino, inclusive. Ele pega referências, mas ele transforma em outra coisa. E o filme é lindo. E o primeiro é um que eu já falei aqui também, que é o De Olhos Bem Fechados, que é Kubrick, né, gente? Kubrick, Tom Cruise e Nicole Kidman. É isso. Pra mim é isso. Cara, golaço. Vou ler aqui os comentários da galera aqui nos comentários, tá? Vou ler aqui nos comentários, o comentário das galera nos comentários. Completo. E vodka. É, a vodka já fazendo efeito. Aí depois eu passo para a Dani, eu falo os votos da Larissa e falo os meus e a gente encerra aqui. Vamos lá, a Karen comentou em ordem aleatória. Karen, eu vou zoar, né, que o Thiago César aqui gostou de falar de signo. A Karen é de gêmeos, então ela gosta disso aqui, Beleza Americana, O Sexto Sentido, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, A Bruxa de Blair e Um Lugar Chamado Notting Hill. Cara, perfeito. O Thiago comentou Clube da Luta, Beleza Americana, Bruxa de Blair, A Espera de um Milagre e O Paizão. Não sei se ele foi 100% real ou não. Eu gosto do Paizão, mas enfim. O Carlos também comentou Matrix, Beleza Americana, Sexto Sentido, Clube da Luta e A Espera de um Milagre. Né? Bacana isso. Se alguém quiser mandar mais o top 5, só comentar aí. Dani, qual é o seu top 5 geminiano? Vai lá. Então, como o Marcelo fez as menções honrosas, eu também quero fazer. As minhas menções honrosas são... As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola. Amo a Sofia Coppola. Então, adorei As Virgens Suicidas. De Olhos Bem Fechados, também gostei muito. É um outro filme que eu também só vi essa semana. E eu gostei demais mesmo. Meninos Não Choram, é um filme lindo, lindo, lindo. Que deu a Hilary Swank o primeiro Oscar dela, né? E qual que é o outro? Esqueci. Não, acho que era isso mesmo. Minha menção honrosa era isso mesmo. E Clube da Luta. Clube da Luta. O Informante eu vi também recentemente. Eu gostei, mas eu não achei, tipo assim... Preferi Spotlight. Mas me conta, você gosta do estilo do Michael Mann de fazer filme? Gosto. Eu gosto de Inimigos Públicos, por exemplo, que é um filme que não foi muito bem recebido. Gostei. Foge um pouco do tradicional dele. Ah, tá. Mas eu gostei. Nossa, eu adoro. Eu adoro. Hã? Eu gosto muito também do Inimigos Públicos. Não, tem uma cena nesse filme que eu vejo... Sempre que eu tô no YouTube à toa, eu vejo que é uma cena que a personagem da Marion Cotillard, maravilhosa, que o cara tá espancando ela, tipo assim, dando soco nela, batendo nela, né? Porque ela é a namorada, né, do Johnny Depp, né, que é foragido no momento. O cara batendo nela, aí o personagem do Christian Bale chega e manda o cara parar, né? E ele libera ela, assim, e ele fala, pode ir no banheiro e tal, e ela tava toda sangrando. Aí ela só chega pra ele e fala, eu não consigo andar. E ele vai lá e carrega ela, porque o cara te bate tanto nela que ela não conseguia andar, sabe? Maravilhosa aquela cena. Mas enfim, meu top não está na ordem, tá? Porque eu odeio colocar ordem nas coisas. Mas meus filmes favoritos, nem vem julgar. Aqui, Aqui no caso do julgamento não, a gente leva numa boa, pode falar aí. O Caranguejo me erra. Magnólia, Tudo Sobre Minha Mãe, A Bruxa de Blair, O Sexto Sentido e, que é o diferentão, Nunca Fui Beijada, amo, me identifico, Eu adoro esse filme. Não porque eu não sou igual a personagem de Drew Barrymore, que foi beijar a primeira vez com 25 anos, não. Mas eu me identifico no sentido assim, ela é uma jornalista, né? Que tá tentando se encontrar na vida, tentando seguir a carreira dela e tal, iniciar a carreira dela. E todos os caras que ela gosta, ela sempre é rejeitada. Isso eu me identifico, sempre me fodo. Então, assim, no final do filme, ela consegue alavancar a carreira dela e ainda pega o cara mais gato ever. Então, eu espero que eu seja assim e aconteça mesmo comigo com ela. Só que eu não tenho 25 anos, eu tenho 30. Então, né, mas é isso, eu gosto muito desse filme, por causa também das personagens, é um filme, tipo assim, tem as personagens, tem lá as patricinhas, que ela fica amiga, que todo mundo fica vendo as patricinhas como as escrotas e tal, só que no filme, tipo assim, ela não tem essa visão, ela não guarda esse rancor das personagens, que é a Jessica Alba e a outra, esqueci a atriz, mas assim, ela vê elas como umas mulheres inteligentes, bonitas e tal, então, tipo assim, ela amadurece, ela evolui no filme, assim, como pessoa. O irmão dela evolui, então, assim, que passou do cara que entrou na escola lá de novo, ficou popular de novo, e no final ele vai lá e amadurece também. Então, assim, eu achei um filme legal. Eu achei um filme, assim, e é engraçado. Eu gosto de comédia romântica, eu amo comédia romântica. Então, assim, é um filme que me marcou muito. Aquela cena final é melosa sim, ela esperando o cara chegar no estádio, e ele chega e dá aquele beijo, e a câmera girando 360 graus, é barango, é meloso, mas a gente quer isso, eu quero isso também. Então é isso. Só uma curiosidade, não sei se você sabe, mas o Blu-ray do Clube da Luta, na hora que você coloca ele no aparelho, é como se fosse Nunca Fui Beijado. Aí depois, você acha que você comprou o DVD, o disco errado. E aí, de repente, entra lá a animação do Clube da Luta. Genial. O Clube da Luta é um filme que foi muito mal de bilheteria, fracassou nas bilheterias, e as vendas de DVD e Blu-ray deles que fizeram o filme crescer. Que foi um filme que, hoje em dia, virou um filme cult por causa disso. Gente, eu lembrei que no Brasil também teve uma coisa que prejudicou o Clube da Luta, porque em São Paulo um cara entrou atirando no cinema na sessão do Clube da Luta, né? Então, isso gerou uma péssima publicidade. Exatamente. E foi na mesma época do Matrix, que também já tinha passado pelo mesmo papo, né? Teve, acho que o Columbine foi em 99. Columbine foi. Então, a Selma até comentou aqui nos comentários, no mais cedo, né? Aí, a Selma comentou nos comentários. Tá, a vodka tá batendo. Mas olha só, vou ler os comentários da Larissa Padrão, do canal Fora do Padrão. Ela colocou O Sexto Sentido como primeiro, A Espera de um Milagre em segundo, Tudo Sobre Minha Mãe em terceiro, O Informante em quarto, e em quinto ela soltou ali o Matrix, né? Essa foi a lista da lá. E o Como Assim, Meu Jovem? Soltou um Gol, Clube da Luta, Tudo Sobre Minha Mãe, Bruxa de Blair e Pyramid da... Nossa, ele colocou um filme pornô, velho. Sensacional, velho. Esse pessoal de Tatiaia tem que ser proibido de entrar aqui nesse canal. Sensacional. Eu vou colocar aqui a minha lista. Sexto Sentido, Bruxa de Blair, Quero Ser John Malkovich, Beleza Americana e Matrix em quinto lugar. Galera, reclames finais, começando pelo Marcelo, para a gente encerrar a nossa transmissão de hoje. Bom, ó, só para falar de como segundas... eu tô com um filme... Eu ia falar, ó, de como 99 foi um ano bom, olha quanto filme que a gente não falou aqui nessa edição. Segundas Intenções, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Regras da Vida. Que é maravilhoso. Regras da Vida. Feliz Terão. Esse ano, cara, que filme lindo, velho. 8mm, que é um com o Nicolas Cage. Nicolas Cage, mano. Três Reis, Joana Dark, Luke Besson, que é com a Mila Jovovich, Eleição, American Pie, Um Domingo Qualquer, Forças do Destino, um com a que a Dani talvez goste, que é com a Sandra Bullock e o Ben Affleck, uma comédia romântica. Se fosse a Larissa, ela ia gostar para do Ben Affleck, cara. Tarzan, Estigmata. Estigmata é bacana. O Verão de Sam, que é do Spike Lee. E deixa eu ver se tem mais algum aqui. Dogma, Kevin Smith. E o Colecionador de Ossos. Porra, boa lembrança. E não falou aí do filme do Cronenberg, o Existence. Existence, verdade. Ah, tem um outro também, South Park, que a gente não falou. South Park. O filme. Cara, é um ano maravilhoso, a real é essa. É um ano maravilhoso. Mas é isso, assim, é para dar um recado final? Como que é? Exatamente, pode falar aí o que, que você quiser nesse momento. Cara, então vou aproveitar e falar que eu adorei participar dessa edição. Acho que é, eu queria muito falar sobre isso. Acho que tem que ser falado sobre isso, da importância de 99. E eu mesmo tenho muito filme ainda para ver. Eu não vi todos os filmes de 99. Estou com uma lista aqui. E é isso. Eu queria falar para as pessoas que gostaram, para também seguir o perfil no Instagram que eu tenho, que chama Cinemador, onde eu faço mini resenhas lá de filmes antigos, novos, geral. E para convidar quem é de São Paulo para ir no Cine Encontro, que rola todo mês na Livraria Cultura da Paulista. É, o próximo vai ser o mês que vem. E para saber mais, segue o cine.encontro no Instagram. E é isso, gente. Obrigado. Adorei participar. Valeu, Túlio. Valeu, Dani. Valeu, Lucas. Valeu, João. Mano, esse projeto que você faz parte é maravilhoso, cara. Maravilhoso. É nosso. É o Cinema de Boteco lá, representando nós. Muito foda, cara. Mano, Lucas... Bom, queria agradecer aí todo mundo que ficou assistindo, né, que teve a paciência de nos ouvir aqui, menos o povo de Itatiaia, que entrou para causar aqui, né, espero que não se repita. Só um parênteses. Marcelo, manda nos comentários o arroba do seu perfil. Eu colocar nos comentários? Do... É. Ou então você me manda aqui que eu coloco, o pessoal está perguntando. Ah, eu vou te mandar. É Cinemador e cine.encontro, mas eu vou te mandar para você colocar na descrição, tá? Fechou, então. Mano Lucas. Então, eu queria agradecer a vocês, né, Marcelo, Dani, Túlio, sempre bom estar com vocês aí, divertidíssimo aqui trocar essa ideia, né? E um abraço para todos aí que assistiram e que estão nos ouvindo aí no podcast. Então, é isso aí. Dani! Pois não. Ah, tá. Então, vamos lá. Olha o RH. Eu vou comentar uma coisa que eu esqueci, que era falar do Oscar 2000. Para de rir, Túlio, a vodka batendo. Tá, vamos lá. Eu só quero comentar, como a gente falou de tanto filme bom, como é que foi o Oscar em 2000, né? Então, vamos relembrar. Melhor filme foi Beleza Americana. Melhor direção, Sam Mendes, por Beleza Americana. Melhor atriz, Hilary Swank, por Meninos Não Choram. Melhor ator, Kevin Spacey, por Beleza Americana. Melhor ator coadjuvante, Michael Caine, que eu não sei o nome do filme em português. Regras The House Rules. É Regras da Vida. É Regras da Vida? Ah, tá, desculpa. Isso aí. Melhor atriz coadjuvante, Angelina Jolie, por Garota Interrompida. Melhor roteiro adaptado, Regras da Vida, John Irving. Melhor roteiro original, Alan Ball, por Beleza Americana. Melhor filme estrangeiro, Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar, representando a Espanha. É isso, do Oscar. E a consideração que eu tinha para fazer era, na verdade, uma pergunta. Será que teremos um outro ano de 1999? Tá precisando. Tá precisando. Será que teremos? Quando? Eu sei que tem fãs de Rei Leão Remake aí que estão assistindo, mas tá dureza, viu? No começo da live, Dani, o Lucas soltou aqui pra gente uns anos pra competir. Ele citou ali... Qual? 94, 80... É 80 e 94. Foi isso mesmo? É isso que eu achei melhor, assim. Pois é. Eu ainda somaria ali o 2011, 2013... Eu colocaria 2000. 2000 foi uma... 99 e 2000, porque 2000 foi muito bom. E só falando, né? A gente está pegando anos mais recentes, porque você pode falar ali de 77, você pode falar de 67, eu não lembro o ano do Bebê de Rosemary, mas eu sei que tiveram outros filmes bons, que a gente tem a tendência, é natural, a gente pega a época que a gente viveu, porque, porra, foi uma época que a gente está acompanhando tudo, então é muito natural fazer isso. Mas tem muita coisa aí do passado, a Karen, né? Falou de 1939, mas, Dani, eu torço, cara, de repente, pra gente ter um 2020, imagina, cheio de filme épico aí, que a gente vai falar e discutir por muito tempo. Mas eu tô falando, assim, não um filme marcante. O passado, eu sei que tiveram anos muito bons mesmo, mas eu falo assim, no momento que a gente tá, será que teremos um outro... Será que temos condições, no mundo em que a gente vive, no contexto que a gente tá, na economia que a gente tá... de ter um outro Anjo 99 no sentido, tantos filmes originais, com tantos diretores novos, assim, nesse sentido, com tantos filmes bons, que a gente já, quando a gente tiver no futuro, a gente vai pensar, nossa, esse ano é difícil fazer até um top 10, que tem muito filme bom, é nesse sentido, porque eu não tenho, acho que no mundo, do jeito que a gente está hoje, sei lá, nos próximos 3, 5 anos, eu não consigo ver um outro Anjo 99, então, perto, nos próximos 5 anos eu duvido muito, um ano com tantos filmes originais, com diretores novos, filmes marcantes mesmo, eu não consigo ver. Nos próximos eu entendi a pergunta da Dani, e eu também não vejo isso num futuro próximo, mas eu acredito que vai acontecer sim, porque eu acho que as coisas mudam, né, eu acho que as coisas ainda vão mudar muito, acho que as próximas gerações vão mudar, e vão, consequentemente, mudar o cinema. Quando eu penso, por exemplo, na Nova Vague, né, que a galera... os caras eram críticos de cinema, e aí eles estavam passando por um momento de muita instabilidade política na França, e isso tudo ajudou a eles a revolucionarem o cinema, fazendo um cinema de uma outra forma, com novos recursos. E eu acho que sim, vai ter uma nova geração que vai mudar as regras do jogo, que vai aparecer novas coisas, e só que eu não acho que seja tão próximo, acho que vai ser ainda daqui a alguns bons anos. Quem sabe o Lucas não faz parte dessa geração, hein? Tomara, velho, vamos torcer para que isso aconteça, velho, tô rumo à próxima geração aí, meio ultrapassado. Vou aproveitar e vou falar uma coisa aqui, enaltecer o nosso trabalho, que eu acho que tirando a parte de cinema, eu acho que nós aqui, como colaboradores do cinema de boteco, como críticos, como cinéfilos, a gente faz meio que uma revolução, assim, né? Porque isso seria impensável em 99. Cara, apesar de 99 ter bons filmes, eu acho que isso que está acontecendo aqui, vocês em Minas, eu e o Lucas aqui em São Paulo, conversando pela internet, tendo esse acesso... e tendo acesso a mais pessoas, né? Hoje em dia a gente vai colocar em podcast e tal, e eu não sou formado em cinema, só que é possível isso. Então isso eu acho muito, muito legal, muito revolucionário, que é o fato da gente se encontrar e debater e ter voz, e a crítica antes era uma coisa muito reservada, muito classista, e eu vejo isso muito assim, eu citei a Nova Vague, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente faz o cinema, né, ter essa força também, porque estamos aqui, ó, 2 horas falando, né, de cinema, e eu acho isso incrível, cara. Mano, Marcelo, perfeita a sua colocação. Eu sempre gosto de bater muito nessa tecla, porque, cara, hoje a gente tem uma responsabilidade imensa. A gente está aqui, a gente está não só falando de arte que é produzida, mas a gente coloca a nossa opinião, a gente ajuda a causar reflexão em cima dessas coisas. E como você disse, a tecnologia, 20 anos atrás, era bem diferente do que a gente tem hoje. A gente tem esse espaço, que a gente pode chamar aí de democrático, que todo mundo tem voz. Para a gente, né, grandes pensadores como Humberto Eco, acaba sendo um problema porque o idiota da aldeia vai ter voz também. Se uma pessoa foda pode falar, vai chegar um idiota que vai falar. E saiu uma reportagem, não lembro, no jornal gringo, falando de como o YouTube direcionou aqui o crescimento, né, de um aspecto da direita nervosa, vamos colocar assim. Então, assim, existe muito espaço para todo mundo. A gente vive numa época em que produzir conteúdo é muito fácil, como a Dani havia falado mais cedo. E, cara, grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente está aqui falando de arte, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade, sabendo das consequências, né, que esse alcance aqui tem. E, bicho, prezando realmente. Cara, filme é isso, filme é uma coisa terapêutica, filme pode ajudar você a ser uma pessoa melhor. E a gente está aqui indicando filme, falando sobre isso. Eu acho fabuloso, cara. Fabuloso. Quer falar, Lucas? Não. Bom, tá. Eu achei que todo mundo ia bater palma agora, daí, assim. Não, pode tocar aí, pode tocar, nada a ver. Gente, quero agradecer imensamente, mano Marcelo, mano Lucas, mana Dani, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês aí que dedicaram aí 1h48 da vida de vocês para acompanhar essa transmissão, edição 16 do Papo de Boteco. Muito em breve vai estar aí disponível, né, no Spotify. Fica disponível no Spotify até segunda, não é? Acho que até domingo, conselho. Até domingo. Então, cola lá, vocês vão poder ouvir essa discussão gravada no Spotify, também no site, em várias plataformas, aqui no YouTube também. Quinta-feira que vem, 10 horas da noite, a gente está aqui de volta. Quinta-feira é dia de falar de Tarantino, não é? Dia 22 é falar sobre Tarantino, especialmente Era Uma Vez em Hollywood. É, a gente vai dar spoiler, né, comentar aí os filmes. Com spoiler. Vai ser muito bacana. Ah, inclusive aqueles, né? Ô, Dani, domingão, não sei se você vai estar de boa, mas a Grace topou. A gente vai fazer a análise toda do filme. Se topar, tocar o terror. Olha, quem sabe? Eu vou ver ele de novo domingo. Eu fui assistir hoje e achei foda. Então, galera, é isso. Agradeço novamente, Marcelo, Lucas, Dani, todo mundo aqui que ficou comentando com a gente. Valeu e bora tocar o terror, bora descansar amanhã, sexta-feira. Fim de feriado, né? Vamos tocar o terror. Aí, pra vocês, né? É, totalmente, né? Aqui a gente é feliz, né, Dani? Desculpa vocês aí em São Paulo que não tiveram feriado hoje. Desculpa. Galera, adeus! Você ouviu Papo de Boteco.